2005. Operação Contagem. Operação Contagem. Desse jeito, nego. É desse jeito, nega. Eu quero te levar pro céu, pro céu, pro céu. Chave mestra. O estilo é gangues das mafiosas da Sevilha. MV4 e... Mano, os panos do rap independentes da família. Vamos tirar essa gurizada da calçada e colocar numa sala de aula pra estudar. Syndicate, preconceito zero, zero, zero. Brazil, collaboration. Punk, dog. Jackson, Bira. E a família. Operação Contágio. Já chegou. Abra os olhos, aleje os ouvidos, liberte o coração. Operação Contagem. Chave mestra, Orbit Music 2005. Sejam bem-vindos, b-boys, grafiteiros, skaters, DJs e MCs. Operação Contagem. Estúdio 12, D-A-G-U-E-D-E-S. Nego Preto, DJ Anderson.